Seu moço, preste atenção, procure me compreender. Bem certinho vou dizer, se o senhor me permitir. Este imenso progresso que cobre o Brasil de glórias, analisando a história, eu ajudei construir. Hoje o meio de transporte são por vias asfaltadas, mas as primeiras picadas foi eu que ajudei a abrir. Com o meu carro de boi, arrocho de couro cru, Candido de Guatambu, poeiro de Cambuí. Cortava terras barrentas nas ferragens do rodeiro, no ringue dos tamoeiros, nos estalos dos canzinhos. Arregado de cereais, eu seguia passo a passo, caprichava no chumaço pros cocão fazer zunir. Na força do meu destino, desdobrando a sorte amarga, deitado embaixo da carga, ouvindo a chuva cair. Sem lamentar minha sorte, depois que a chuva passava, de novo continuava minha jornada a seguir. Com fé na Virgem Maria, que sempre me abençoava e também me acompanhava quando eu ia partir. A cantiga do meu carro nas distâncias caminhada pra sempre ficou gravada na minha imaginação. Meu velho carro de boi, que tanto gozo me deu, carunchou e apodreceu lá no fundo do galpão. Onde eu fui enterrado, quero que deixe um letreiro, descansa aqui um carreiro pioneiro do sertão.